para o táxi, 7721-170 a bordo. 3 horas, mais 30 minutos de autonomia. O alternado, Recife. O Webjet 6721 no taxi Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1 no noite decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Indy Alpha, obrigado. O gol no 600, pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 370, V-Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Zipar. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-4-1 no transponder. 3-0, Natal, decola esquerda, Puca, Zipar, controle 5-4-4-1 no transponder, bom dia. Protejamento correto, portão 2, chama pronto para o pushback, saneamento, gol no 600. Caramba. Lima, que é o 90. Lima, tem. Até 2. Conquista, nível 200, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. E após prossegue direto para a vitória da conquista. Um controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-5-5 no transponder. Autorizado 200. Conquista, bola da direita, saída Arbor. Atenção, Elefa. Conquista, 1-9-3-5-4. Protejamento correto, pátio 3, chama pronto para o pushback, saneamento, trip 5489. Solo, Oceaner 6320, de Bruna, se escute. Oceaner 6320, táxi via Alfa Juliette, remota 1-3, pátio principal. Ok, Alfa Juliette para remota 1-3, o pátio principal 6320. Mike Quebec, prossiga. Mantenha 1-1500, via corredores, voe Paris, reporte Paris. Solo Salvador, uma boa tarde, da 3205. Papá. 1805, boa tarde. Informação Papá, confere. Guarulhos 340, copia? Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0. Primeira curva direita, no perfil da saída da El. Leda, após posição Eudes. Eco Uniforme Delta, Eco Sierra. Quando intercepta. O Pizulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-2-7 no transponder. Aprovado para Guarulhos, nível 340 conforme. Saindo do Israel, Lenda e após voa direto de Rio, intercepta o Pizulo 44, chamando o controle 19-3, passando o código 5-4-2-7. Protejamento correto, portão 1-1, chama pronto para o pushback saneamento, 3805. Chamar em breve, 1-1, obrigado. Número 330, solicita coordenação para voar direto para o Ti. Aguarde. Aguardar a coordenação, 6721. Jet 6721, mantém a perfil da saída, tem tráfego na aproximação pelo setor norte. Mantendo o perfil, 6721. Trolha Salvador, muito boa tarde, o trip 5626 com informação para passamos com isso. Trip 5626, confirme. Afirmativo. Está de identificação, Trip 5626. Identificou, 5626. Contato radar, 67 milhas nordeste de Aracaju, de Salvador. Vou na proa de Ponte, reporte ideal para descida. Proa de Ponte, reportará 5626. Controle Salvador, Capão Romeu, na Cabral. Siga. Você vai, cara, já retornando para Costa Azul, vai mantendo 110. Pode ser o 01 aqui. Estou autorizado a presente, estou direto Costa Azul, tá? Bravo. Direto Costa Azul, Romeu Oeste, Bravo. Reporte visual com local de pouso. Local de pouso, Bravo. Confirma chamando só? 3193, posicionamento no 10. Agora, partindo na remota 1-3, aguardando apenas o balizamento, ok? Atentando ao mesmo com cautela autorizado, reporta táxi. Gente, tráfico autorizado, Voo 1600, inicia de imediato no 600. Autorizado, reporta táxi no 600 da Voo. Salvador, o Trip 5595, da Papá, passando para Bode. Trip 5595, essa identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mário. Liberado para 050 na Mário, Trip 5595. O Xané 6141, nossa identificação, desce para o nível de voo 040, chegada a ponte. 040, chegada a ponte, 040. Através Paripe, Vitor Mais Quebec. Reporte rotatória. Para rotatória, Quebec. Solo. O voo no 394, posição 5, Quebec, funcionamento. Solo, voo 934. O voo no 394 no 05. Iniciaria de imediato no 05, confirme. Afirmo, Gol no 394. Você está autorizado, reporta para o táxi Gol no 394. Gente, no 394 autorizado. Golo 9, estado de direção para Maceió. Golo 924 Maceió 350, Constantinho para cópia, informação em curso a papá. Prepare a PUCA, transição Aracaju aguardando. Web 672, me chame Recife, 12545, alterna 2685. 3193, pronto para o táxi com 1110 a bordo, terminando Guarulhos, com 4 horas e 20, vamos ver. 1110, 420, é Guarulhos, alternado? Afirmo. Ok, o tanto 3193, aprovado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, segue com o número 2, a retaguarda do Boeing da Gol, que já também já vai iniciar o táxi. Ponto de espera, chama a torre 1-8, décimo ao meio, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Bate o Índia e Alfa, ponto de espera, 3-1-9-3. 1-6-0-0 para o táxi, 2-40, Maceió, 144. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1-8, décimo ao meio, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. 12, Índia e Alfa, 282-6-0-0. 17, chame 3 milhas fora. Tamara 3 milhas fora, Quebec. Olha, papá, papá, mais um momento, Romeu. Tá no visual com o helicóptero, próximo ao Aeroclube. O Mandirá também vai ingressar na linha do litoral sul, mantendo 507. Retornar para Salvador? Chamativo. Reporte no farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, Romeu. Cadê o livro depois de programação? O 33 com o Goiás, um minuto para autorização, prepare a bride, Adael. Daí, daí. 600, muito boa tarde, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Na escuta do sol. Prossiga 3193. Não, teste rádio, como recebe? 5%. Solo Salvador no voo 394 com 182 a bordo alterna Campinas, 3 horas e 50 autorização do táxi. Gente, segue o Airbus, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1-8, décimo ao meia, quando lá, o ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Segue o Airbus, Índia Alfa, torre 2-6, 1-0, 1-2, 2-2, 3 na faixa. Valeu, papapá, mais direto, como é que tá no através do parque, tá tudo? Chame torre 1-8, décimo ao meia. Exame também, agrado, boa tarde. 3x3, pronto, cópia. Prossiga. Congonhas, aprovado, 360, rota piso 1-0, decola da 1-0, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida, voa bridge, aerovia, conforme o plano. 5454, código transponder, controle opera em 1-9, decimal 35. 595, reduz a velocidade para 2,590. 5,5,9. Para a esquerda e retorno cruzamento da final do 1-0. Atenção, aeronave na final da 97. Vamos aguardar a autorização para virar a base. voltar 3193, volta o ponto 010. 3193, seguinte, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 910, 3193. Voo no 600, decolou 54, controle 19.35. 19.35, no 6400. Meia, desça para nível de voo 070. É o 070, 5626. De voo no 600, decola. Voo no 600, contato radar. Sou para nível de voo 370, sai da PUCA. Na PUCA, sobe 370-600. Vitor Mike Quebec, livre na Quebec, ok? Livre na Quebec, aguardando para prosseguir até o passo 4. Mike Juliette Romeu, autorizado a girar base para a final. Sim, hein? Está ficando o final da final do zero, vai girar base para a final da batalha. Vitoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é o localizador. 5595. QNH 102, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Mostelo, desce para 2000, ajusta no 012, reportará estabilizado. Autorizado ILS. Está 1-0. O Mike Juliette Romeu confirmando que está prosseguindo direto para o pátio. Confirme. Está no pátio da mata. Ok, copiado. Mike Quebec, autorizado, pista, me chame pista livre para o pátio 4. 360, rota conforme o plano de 8021, decola no zero, com curva pela direita, no plantio da Arbor, Arbor Alessa, em Alessa interceptor via, e segue conforme o plano após. 5465, código transponder, controle 119, decimal 35. Barulhos autorizados no 360, decolador 10, curva pela direita, Arbor, Alessa, interceptor via. 5465 a acionar, 8935 o controle, Oxana 6315 no 07. Sim, tive condição para o posicionar. Agora pronto, 6315. Obrigado, vento 130 graus no norte, me solo controlado. Camarada, não solo controlado, não. 193, contato radar, sul para nível de voo 380, da presente voo líder. Obrigado, 380. Boa tarde. Mike Beck. Só do gol 934, já possui autorização? Já sim, já chamei duas vezes, está dando cópia? Volta para a cópia. Maceió 350, rota pelo I-58, decola no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Caju, 5437, transponder, controle 119, decimal 35. Ok, autorizado, Maceió, conforme o plano, nível 350, PUCA, Jamo, a saída, 5437, transponder, gol 1924. Potência aí para o transponder? 5437. Confere, chama quando pronto para posicionar na posição 01. Está pronto, confirma a frequência de controle, após? 119.35, controle a torre 118.6. 19.35.26, obrigado. Oscar Hotel Kilo, Ilhéus, confirme o parte de conta, é pista que vai tentar utilizar. Redução. posição 90, 5626. Ô, minha 210, você pode pegar a velocidade superior para aumentar a velocidade do fluxo de aguardo. Mantenha a velocidade. Ok. Agora. Fiscal Hotel Kilo para Ilhéus, no 140, inicialmente Golf 677 na saída, aerovia no perfil da Coral, decolando a 97 com curva pela direita. Após cancela e segue visual. 54, correção, o senhor no transponder 0274, 0274, código transponder, e o controle opera em 199.35, a torre 198.6. Afirmativo, cópia B? Ok, então chame a torre agora em 118.6, 198.6 para o acionamento do táxi de decolagem. Tem um bom voo, o Oscar Hotel Kilo. Fala o voo no 924, puxa, vai cancelamento, que a gente chama. Napoli está autorizado, semi-táxi, 924. Ok, vai chamar para o táxi 924. Avistado livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 99, Oceano 61, 141. Livre pouso, 10, 141. 7, está autorizado, mil pés, forte 20 milhas, decolando a 7, em conexão com a torre para o cruzamento do campo. O transponder 0151, controle opera em 199.35. 0, chame Recife, em 125.45, alternando 126.85. 5-5-2-6-5, uma boa no meio da já. 5626, mantenha presente proa, seu limite ao localizador. Nativo, mantendo proa, 5626. 4.662. Oceano 6210, desce para 3.000 pés, QNH 1012. Trip 5626, desça para 4.000 pés, QNH 1012. 4.000, 5626. Trip 5489 para push e acionamento no pátio 3. Autorizado no pátio 3, chame táxi, Trip. Maravilha. Salva Salvador, boa tarde, da 3, zona 44, formação papá para Fortaleza. Portal 370 aprovado, protocópia. Prossiga. Portal 370 aprovado, rotopo Zulu 19, decola no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, Cockbook, transição Froti, 5461, código transponder, controle opera em 199.35. 7370 autorizado para Fortaleza, viator Zulu 19, decola 190, curva esquerda, saída Momo, Cockbook, voa Froti. O transponder 5461, controle 719.35, 3144. São 3, chegou quando foram para o posto. Chamará, o Dan 3 na porta. Ok, 25-1, 3325, Urgano. 36141, solo 03, direita 1219. 3129, 1141. Desça para 3.000 pés, o trip 5626. 3.000, 5626. Alô, Salvador, boa tarde, eu chamei meu nome patrão, não liberando a posição, você escuta? Bem-vindo, prossiga Alfa e reporte antes da Juliette, 16141. Obrigado, e a Alfa, reportar antes da Juliette, meu nome patrão. Complexo na LS, torre 1 no 8, decimal meio. 3526, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, aposto estabilizado. 5626 para 2000, informará. No zero, confirmando. Final no zero, a 2.000. Afirma o número 2 na aproximação, continue, aguarde pista livre, o CNR 6210. Estacionamento no 08-3661. Ok, 08, mantém a posição, tem um gol no 9 que está iniciando o pushback. O seu será o próximo setor, 3661. Gente, aguardando 3661. Para ataque de gol 924 com 148 a bordo. 12:15, Salvador, Bernardo. 626. 3626, aguarde para o troca de frequência, reduza para a velocidade de aproximação. Mano, que esse motor foi o Oscar, hotel Kilo. 26. 5626. Alfa, Vitor, Juliette, espaço 4, livre acionamento, sumitado. Salvador, o trip 5489 está com 3 horas. Identificando. 3. 30 passageiros, 4 horas e 20, alterna Salvador para o táxi. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, gol 1-3-9-4. Visual Bianca, após India Alfa, trip 5489. 6-1-4-1, Juliette, agilizando até o portão 4. Agilizando até o 4, via Juliette, 6-1-4-1. Nuno, decimal 9. Complete na OLS, chame torre 118, decimal 6. 286-5626. Fala, Salvador. Boa tarde, desde 5596. Bem-vindo. Aqui no pátio 3, 5595. Pátio 3, 5595. Ok, parte principal, India Alfa, número 3, seguindo a TR da Trip, ponto de espera, torre 1-8-6, ajuste no 0-2, bom voo. Ok, parte India Alfa, 1862, gol 1-8-6, ganhando. 661, após o gol, a retaguarda está livre no 8, chama o táxi. Após o gol, retaguarda livre, o 361, não chama o táxi. Usa 3805 no 11, de questionamento. Tan 3805 no 11, está aprovado? Faça o push mais a retaguarda, tem um tráfego acompanhando também no 8 que vai iniciar o push, ok? Vocês iniciam simultaneamente. Ok, vamos coordenar para fazer isso, colega lá, obrigado. Confirma o box do 5595. Confirma o que chamou? Adicione 0, por favor. 1-0, sua sala 08, direita, 1-2-1, decimal 9. 2-9, 2-9. Trip 5626, informa o vento, 120 graus, 120 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 5626. Golo 924, após a passagem do TR da Trip, prestes a pouso na cabeceira 10. O senhor está autorizado a alinhar e manter na pista 10. Mantendo e mantendo 924.